Olá, esse é o episódio de estreia do MikiCast e quem tá aqui é o Hudson, que vos fala, e com o Cairon. Cairon, sou eu. E esse daqui é o primeiro episódio e episódio de estreia de um programa que a gente tá começando, o Miki. E é um podcast que a gente vai conversar sobre filmes, sobre música, série, TV... Quadrinhos! É o episódio de estreia de um podcast que a gente vai conversar sobre... A novela da Sete, da Globo. E a gente vai falar sobre... É um podcast... É um espaço aberto, na verdade, que a gente vai falar basicamente sobre arte. Eu acho que é o foco principal. E basicamente ele tá aberto pra qualquer coisa que der na telha da gente falar. Então se a gente falar aqui sobre novela das oito, não é estranho. Pra ser o episódio de estreia, já que a gente tá perto do Natal, a gente decidiu falar sobre Black Mirror. E a gente vai falar sobre o episódio de Natal, que é o White Christmas. Parando pra pensar, seria uma boa ideia falar de novela das oito? Imagina aquela tia que tá lavando a louça. Você, a dona de casa. Podcast sobre a novela das oito, comentando. Ai, meu Deus. Dois meninos que poderiam muito bem ser o sobrinho dela. Exato. Mas ainda sobre o podcast, a gente não vai lançar só o podcast. A gente tá lançando um site também que... se as coisas não mudarem, se chama Caçando Carneiros. E a gente vai lançar também uma série de vídeos junto com o podcast, chamado Lado B. E quem vai estar conduzindo é o Bruno Maroni. Depois a gente faz uma apresentação decente dele. Cairon, fala um pouco de você, se apresenta pro pessoal. Vai que alguém não te conhece. Tudo bem que provavelmente quem vai ouvir isso vai ser os meus amigos do Facebook. Oi, Lari. Ninguém gosta da gente. Oi, de Nelson. Infelizmente. Vai, se apresenta um pouco então. Manda um caso assim, alguém não te conheça. Caso alguém não me conheça, que é muito difícil. Bom, meu nome é Cairon, sou estudante de engenharia, quase terminando aí, falta só algumas DPzinhas de leve, bem de leve. Eu sou um apaixonado por ficção em geral, curto séries, filmes, do Nolan, tô brincando, do Nolan se for bom e fizer coerência sim, eu gosto. Que é rápido, que é pouco. Anime, já gostei muito de anime. Hoje eu não tenho mais o gosto por anime não, infelizmente. Oi, meu nome é Cairon, estou há 7 meses sem consumir anime. Cara, deve fazer isso aí mesmo. Eu gosto bastante de escrever, desenhar também. Acho que são uns hobbies meus que estão meio que começando a virar mais que um hobby. Tô pensando nisso aí no futuro. Eu não sou muito apaixonado por engenharia, embora tenha terminado a faculdade. Mas a vida é assim, a gente descobre as coisas no meio do caminho. No meio do caminho. É isso aí, cara, eu gosto muito de escrever. Eu não sei se eu pretendo fazer disso, sei lá, minha profissão no futuro, porque eu não sei se eu sou muito bom ainda. Eu tenho que aprender bastante coisa. E mesmo se eu fosse bom, mesmo que eu lançasse um livro, seria muito top. Quero que isso aconteça. Estou produzindo um, mas não sei se eu faria disso minha profissão, dependeria muito. O link dele do Wattpad vai estar na descrição. E vai estar. Dois, né? Isso. Vai estar no site por aí. Daí vocês tiram a conclusão se eles querem bem ou não. Que medo, cara. Que medo. O meu nome é Hudson. Nós dois somos de Jundiaí, né? Eu tô me graduando em letras, inglês e português. Eu estudei bastante cinema. Eu fiz um curso de cinema lá em São Paulo, em direção. Foram só 7 encontros, mas eu aprendi coisa demais. Então eu vi bastante coisa. É lógico que eu não esgotei o assunto, porque isso nunca vai acontecer. Mas é um assunto que eu acho que eu consigo falar mais, assim, sem gaguejar muito. Eu gosto mais de ficção também no geral. E apesar de eu gostar muito de cinema, qualquer coisa que se relacione com ficção, eu gosto bastante. Você se considera um cinéfilo, então? Ah, sei lá, é difícil botar esses fotos, mas eu gosto dos meus bagulho meio obscuro, assim. Eu consigo ver uns filmes em preto e branco por hobby, então talvez isso seja fica o público julgar. Fica o público. Que mais? Eu sou músico também, faz um tempo que eu toco, eu acompanho algumas coisas. Mas tudo isso é bem amador. Eu escrevo também, que nem o Cairon. Os nossos links do Wattpad vai estar aí. Eu acho que um dos motivos da gente fazer o podcast, além da gente gostar de conversar sobre essas coisas, é o primeiro, né? Tipo, a gente já tá trocando ideia sobre essas coisas, mesmo se não estivesse gravando. A única coisa que a gente tá fazendo é gravar e botar a público se tiver alguém que se interesse. E mais uma coisa também é divulgar esse lance da escrita, assim, que a gente gosta tá muito de escrever. E é um jeito de formar público também. Quem gosta de ficção provavelmente vai se interessar pelas coisas que a gente faz, ou não, sei lá. Mas tá aí pra livre acesso. É isso aí, da minha parte é isso. Isso aí também. Bom, a gente decidiu falar sobre Black Mirror porque esse cast, se tudo der certo, se tudo correr bem, tá pra sair aí no Natal de 2017. E a gente escolheu Black Mirror porque é uma série que a gente gosta bastante. Poderia ser o especial de Natal de qualquer outra série. Sei lá, Xena, Princesa Guerreira. Será que tem? Nossa, seria maravilhoso, cara. Nossa, especial de Natal cheia da Princesa Guerreira. Vamos pensar nisso aí. Põe na agenda. Pro ano que vem, Xena, Princesa Guerreira. Mas enfim, a gente escolheu Black Mirror porque eu particularmente, o episódio de Natal é um dos que eu mais gosto do Black Mirror. Sim, os meus também. E, cara, fala um pouco como você conheceu o Black Mirror, como você chegou, quais foram as suas primeiras impressões, quantas noites você ficou sem dormir e tal. pra situar o pessoal, Black Mirror é uma série da Netflix, um original. Quer dizer, não, peraí, que na verdade as duas primeiras temporadas e o episódio de Natal foi feito pela BBC, eu acho, mas é uma empresa britânica, não foi a BBC, foi uma empresa britânica. Mas foi pra Netflix só, né? É, daí na terceira temporada foi pra Netflix. Ah, não sabia disso. É, mas continua. Então ela é uma série antológica, ela não segue o padrão da série que a gente tá acostumado a assistir. Ela não tem como posso dizer, uma narrativa com os mesmos personagens em todos os episódios. Tem algumas conexões assim bem sutis, mas esse não é o foco da série. Ela é realmente, cada episódio ela é uma história separada, contida num próprio universo, embora se questione se são um universo compartilhado. É, tem essa discussão. Mas eu não sei se é tão importante assim. É, não é relevante a discussão. O mais importante é realmente que cada episódio ele tem um foco em passar alguma coisa. E Black Mirror é, pra quem não sabe, a tela negra do celular, né? Ou de qualquer outro aparelho eletrônico. E é uma série que fala de tecnologia, de rede social, nessa era nossa que é tão assim digital, né? E ela explora isso daí, fazendo de um tema que é corriqueiro nosso, tipo Facebook, e fazendo isso de uma forma grandiloquente, aumentando o que já a gente já consegue ver no dia a dia mesmo. Como você conheceu o Black Mirror? Então, eu conheci, se eu não me engano, foi o pessoal comentando realmente, amigos nossos. Na terceira temporada, então, já que era produzido pela Netflix? Ah, já tinha isso, já tinha lançado tudo já, até a terceira. Aí eu falei, vamos ver o que que é, né? Aí eu vi o primeiro episódio, eu falei, cara... Qual foi o primeiro que você viu? O do porco. o primeiro episódio da primeira temporada, que pra mim é o mais... Ele tem uma temática bem diferente dos outros, ele não entra tanto em tecnologia. Sim, na verdade ele entra, é que a maioria dos episódios eles criam uma tecnologia que não existe. Sim. Pra representar alguma coisa que já existe. É, ela representa uma tecnologia que já existe, mas ela meio que dá uma aumentada e tal. Uma bem de ficção científica sobre aquilo lá. Isso, mas tem uns dois ou três episódios que não tem nada de tecnologia que a gente não conheça, assim. Esse primeiro episódio é um exemplo deles. Sim. E o terceiro da terceira temporada, que é do moleque lá, que tem um lance de distorção, que os caras ficavam fazendo, forçando os caras a fazer coisas, ameaçando lançar coisas na internet sobre eles. Sim, é coisa que acontece volta e meia, faz enfim, fotos íntimas, né, de artistas. Sim. As pessoas, hackers, eles obrigam o personagem, no caso do episódio, a fazer trabalhos pra eles, né? É, esse é um exemplo de coisa que podia acontecer muito bem. Sim, hoje. Com certeza. É, acho que esses dois episódios aí são os que mais são pé no chão. Mas o nosso foco aqui é o episódio de Natal mesmo, que ele é intitulado de Natal. É White Christmas, na verdade. Ah, é? Em português é Natal. Eu só não me lembro... Ele é da segunda temporada? Então, ele não tem temporada, né? Tipo... Ele é um especial, realmente. Ele é um especial mesmo. Ah, entendi. Ele não tá em nenhuma. No Netflix ele tá em algum lugar por precisar estar em algum lugar no catálogo. Então acho que ele tá no final da... da segunda. Mas eu acho que ele não se encaixa em nenhuma temporada. E por ser antologia, não tem muita diferença mesmo. Então, como eu conheci o Black Mirror foi através do podcast dos caras do Dutchcast. Eles conheceram Black Mirror antes de ser pop, na verdade, antes de ser comprado pela Netflix. Eu vi nesse esquema também as duas primeiras temporadas numa batida só, cara. Assisti tudo em um dia pra ficar mal, só de uma vez. Eu acho que o mais interessante de Black Mirror é isso que a gente já falou, assim, que ele pega algumas coisas bem inventivas que a gente, tipo, eu acho que é até inconcebível existir na tecnologia que a gente tem hoje, mas eles falam de coisas muito reais. Eu acho que mais que isso também é que ele entra em uma área de que não é só sobre tecnologia, mas como essas tecnologias interferem nas relações humanas. Sim. Eu acho que é o mais interessante pra mim. Que ele não fica só nessa especulação, assim, né? Tipo, criação de universo e tal, que é muito chato. E, cara, pra ser bem honesto, eu fiquei bem surpreso quando a Netflix comprou e todo mundo começou a ver, assim. Tipo, teve um apelo popular muito forte. Uhum. E é um negócio pesado, cara. Sim. Não é muito leve. Eu acho que ela é o tipo de série que ela explode a sua mente, assim. É. E o pessoal gosta muito disso aí. Mas, tipo, apesar de ser pesado, ele tem um viés de entretenimento muito forte. Sim, sim. Porque ele, cara, é bem um negócio bem arcaico, assim. É quase uma... Porque são sempre tragédias gregas, quase. Tipo, são tragédias. Você sabe que vai terminar mal, mas você assiste por causa da catarse, né? Mas o jeito que é formado os episódios, você cria ansiedade, tem tensão. Então acho que isso ajudou um pouco a popularizar, assim. Além de te assustar também, né? Porque você vê que tem um viés de possibilidade. Cara, imagina se isso aqui acontecesse de verdade, como seria? É plausível, né? É plausível. Acho que isso ajudou plausível também, verdade. Ah, eu pesquisei aqui a emissora original do Black Mirror é o Channel 4, que é uma TV, é uma série britânica, né? Já que esse é o primeiro episódio, né? Geralmente a estrutura que a gente tá fazendo é isso. A gente dá a apresentação da obra, sei lá, do filme, seja lá o que for. Daí a gente faz um comentário rápido sem spoilers. E depois a gente já entra com um comentário mais detalhado e tal. Falando do episódio sem spoilers, eu gosto muito desse episódio, eu já falei, mas eu acredito que o que mais me chama a atenção é a estrutura narrativa dele. Ele consegue amarrar muito bem as coisas, ele vai te dando informações do que vai acontecer, mas você não vê acontecendo ao mesmo tempo, ele consegue te pegar de surpresa. Assim, ele continua trazendo muita coisa de conscientização social, ele traz muito questionamento, mas eu acho que de todos, assim, talvez seja o que tenha menos relevância. Tipo, ele continua sendo relevante como crítica social, mas o que mais se destaca é a narrativa. Eu acho que, e outra coisa também, eu acho que é só isso que eu consigo falar sem spoiler, se falar qualquer coisa estraga. É, acho que pra mim também, sem spoiler, ele tem um roteiro bem amarradinho. Tudo que tá no episódio, ele faz referência com outra coisa que vai acontecer lá na frente, não tá lá jogado. E também acho que esse lance de ele não ter relevância é mais que ele já apresentou tudo que tá no episódio já foi meio que apresentado em alguns outros episódios. É, tem isso. Tanto que tem algumas tecnologias assim que parecem muito que é outras que já apareceram. E eu acredito que sejam as mesmas também, mas meio que uma evolução? Uma evolução, sabe? Meio que um salto no tempo. Essa daqui parece que é um pouco mais no futuro, as outras não sei tão. É uma possibilidade. É questionável, sim, mas eu acho que essa sensação que você teve de não ser tão relevante é porque realmente... Já teve o impacto dos outros. Nos outros você já via aquilo lá. Então, se você não viu o episódio e não quer saber de nenhum detalhe da trama, por favor, se retire. Mas se você já viu o episódio ou se você não liga pra spoilers, continue aí com a gente que a gente vai continuar comentando. Cara, um comentário com spoilers. O episódio começa com dois caras em uma casinha, né, de madeira. Você não sabe direito o que aconteceu. Um dos caras tá cozinhando. Inclusive, é legal falar que esse cara que tá cozinhando é o John Hamm, Ele protagonizou por muito tempo uma série chamada Mad Men. Essa série é uma das mais aclamadas da TV americana, tá no nível de Breaking Bad e Sopranos. Ela sempre é nomeada como a série de TV que trouxe a era de ouro, né, pra TV americana. Meio que possibilitou as emissoras a verem que TV podia ser um lugar de fazer arte também. Não é só o episódio com o monstro da semana. Sim. Ou com o vilão da semana. O John Hamm nessa série de TV, ele interpreta o Donald Draper. E, cara, ele é um dos personagens mais bem escritos em qualquer tipo de mídia, assim. Ele é muito bom. Inclusive, vale um episódio qualquer dia. Daí você tem que assistir 7 temporadas. Nossa. Mas é muito legal porque os caras que contrataram o John Hamm, usaram muito bem a imagem dele como o Don. Porque quando um cara faz muito tempo série de TV, é muito difícil desvincular esse cara do personagem. E o Don, eles conseguem usar duas coisas muito legais da imagem o John tem como Don Draper, assim, né? Que, primeira coisa, que o Don é um cara muito, tipo... mulherengo? Não sei se é a melhor expressão. Tem alguma outra expressão pra mulherengo? Acho que pode ser mulherengo. O pessoal vai entender. Muito mulherengo. É muito ruim, cara. Tem que ter alguma outra palavra. Cafajeste? Não, mano, mas... promíscuo também não é muito bom. Não, mulherengo acho que é o mais correto, assim, sem... O Dom é um exímio sedutor. É um cara que... É engraçado que ele tem a família dele, mas ele continua com... tendo relação com várias mulheres. Ele consegue usar essa imagem também pra esse cara. Esse cara que é o Matt, que é o do Black Mirror, Black, né? Mirror. No Black Mirror ele se chama Matt. Eles conseguem. Isso que eu achei legal, assim, eles conseguiram já usar bem a imagem do ator pra isso. Tipo, então, ele trabalha. O Dom ele trabalha com publicidade também. Pra quem não sabe, né, o Mad Men é uma série de. Na década de 60. E acompanha um grupo de uma agência de publicidade bem na época que o consumismo estava bem forte nos Estados Unidos. Então, ainda é, né? Mas era a época que estava se solidificando isso e o consumismo como sonho americano e tal. Então, são duas coisas que o episódio usa muito bem esse ator, né? Colocando ele como esse cara bem persuasivo e sedutor também. Eles estão nessa cabana, né? E dá pra perceber que eles estão lá há muito tempo. E dá pra perceber também que só tá lá quem fez muita merda, né? Sim. Então o Matt tá conversando com esse outro cara. Basicamente também é algo interessante a se notar nessas primeiras cenas aí, que como você já tem uma bagagem dos outros episódios, se você assistiu até esse daí de Natal, você fica meio que imaginando uma conspiração. Tipo, o que aconteceu com a sociedade, o que eles estão fazendo lá naquela casa, você começa a ficar com essa ideia. E ao longo do episódio você meio que tem um plot twist, né? Então, o outro é o Matt e o Joe que estão lá. Joe. Matt é o cara que tá cozinhando e ele tenta puxar assunto e o Joe ele tá meio na dele. E o cara é incrível, depois que você assiste a segunda vez... É verdade. Tá tudo ali, cara, desde o começo, tá tudo ali bem na tua cara e você não vê. Porque quando você assiste a primeira vez você não entende muito bem, porque dá a se entender, não, eles falam, né, que eles estão lá há 5 anos já. Sim, e eles não conversaram nada. Isso já é estranho, na primeira vez que eu assisti eu já achei estranho, assim, tipo, como assim eles estão 5 anos e não falaram nada? Numa casa apertada, pequena e nunca se conversaram. Com neve lá fora, detalhe importante. Se tá nevando muito, uma nevasca, parece que eles não conseguem sair, eles estão ilhados. Na verdade, o primeiro take do episódio é realmente um deserto de neve. Você não Sim. vê nada. Da janela, né? E abrindo o plano pra mostrar a casa. Legal que essa casa e esse ambiente tem um contexto também, né? Sim. Na narrativa toda. E o lance do Natal, uma coisa que deixou o episódio muito legal, o lance... E Black Mirror tem isso a série toda. Mas nesse tá bem forte, que é o lance da ironia. E o do contraste, né? Que é colocar... Tem aquelas musiquinhas de Natal. Bem fofinha, né, o tempo todo, mas você tem uma coisa tensa acontecendo, daí cria um contraste que dá uma crueldade muito forte pra cena. Sim. Pra todas as cenas, né. Então o Matt está tentando puxar assunto com o Joe, né, tipo, pra tentar entender o que aconteceu com ele, pra ele parar ali. Sim. Daí o Joe fala assim, por que não fala você então, porque você tá aqui? Aí começa a primeira... narrativa, né? Subtrama do episódio, né? É um negócio que eu ouvi falar também, não sei se você ouviu, que a ideia original do criador, o cara que escreve, que é o Charlie Brooker, a ideia dele era de que esse episódio fosse uma temporada toda. E faria sentido, assim, de 3 episódios, né? Como são 3 histórias, cada episódio ser uma história. Sim, sim. Eu acho que seria a única temporada que seria, não seria uma antologia, né? Pensando nesse sentido, eu não gostaria da primeira história, então. Sério? A primeira vez que eu assisti, eu fiquei, assim, chocado. Falei, cara, pesado. Mas na segunda vez que eu assisti, eu falei, cara, pula logo essa parte. Por quê? Então, vamos entrar na primeira história, né? Porque é isso, os caras estão em uma... Resumindo, então, os caras estão em uma casa, você não sabe por que eles estão ali, mas você sabe que eles estão ali pra fugir de alguma coisa. E depois de 5 anos eles estão conversando, o Matt, ele tenta puxar assunto, mas o Joe fala pra ele contar a história dele primeiro. E daí começa, né? O Matt começa a contar a primeira história. Sim. Essa primeira história, ela começa com o Matt, né, no computador, e ele tá dando dicas pra um rapaz. De sedução. Dicas de sedução. O cara quer ir pra uma festa, acho que num sábado à noite, não lembro o dia da semana exato, pra conseguir uma garota. É basicamente isso. É interessante que a tecnologia nessa primeira parte, se eu não me engano, é aquela do... Parece muito com a do grão. Pra explicar a tecnologia, mais ou menos como se o celular meio que não existisse. Ou então, existe, mas ele não é tão relevante igual uma tecnologia que implantam no seu olho. Você pode ter aplicativos à disposição. A partir do olho, né? Como isso, a partir do seu olho fosse a lente. É, o seu olho é o Black Mirror, vamos assim dizer. Isso. E você tem um controlezinho que você faz o que você quiser. E o John tá... o Matt tá vendo do computador dele, né? De um lugar remoto. E dando conselhos pra esse cara... E na noite. E cara, de novo, eles usam muito bem a imagem do Don Draper, assim. Porque eu, como assisti a série, é muito difícil desvincular os dois personagens, mas... Eles aproveitaram. Eles conseguiram aproveitar bem, sem criar um contraste muito forte, assim. E já como... Cara, eu gosto muito dessa primeira parte. Eu não sou muito fã, cara. Por quê? Você não gostou muito da... Ah, muito cafajeste, muito... Mas exatamente por isso que é legal. mas, assim, o desenrolar dela até o final é realmente... Caraca, você fica, meu Deus. Mas eu acho que essa é a ideia. E eu acho que ele pega, eu acho que é legal também, porque ele consegue fazer um comentário. Porque querendo ou não, ele acaba vinculando com a história toda no final. Sim, sim, total. Mas até o lance de que, sobre relacionamento amoroso, assim, a tragédia final, ele meio que gira em torno de um relacionamento amoroso que deu muito errado. E o lance do... apesar de ser uma psicologia muito barata, e o próprio Joey falar isso pro Matt, que o Matt tá falando assim, porque eu conheço a mente humana e tal, eu sei como as pessoas pensam, e isso é uma coisa do Dom também, ele é um cara muito autoconsciente, ele sabe como as coisas estão acontecendo, e por isso que ele consegue vender bem as coisas, porque como ele consegue entender as necessidades básicas das pessoas, ele consegue botar o dedo na ferida, e meio que trabalhar pro sistema, assim. Uhum. E o Matt é a mesma coisa. Ele consegue entender a carência das pessoas e trabalhar isso. Cara, quando ele falou aquele lance de sedução, né? Tipo, pra quando você focar em uma garota, você meio que dá atenção pra que tá do lado. É muito verdade. É de uma crueldade, tipo... Cinismo, né? É de um cinismo, mas ao mesmo tempo faz sentido que algumas pessoas são assim mesmo. Elas querem fazer parte da conversa. Mas o que é mais escroto ainda é que quando eles percebem que a menina não tá dando atenção, aí fala, mano, é essa mesmo. Então é um lance, é um jogo sujo, assim. Mas, e de primeira eu achava que... Eu não sabia pra onde... Quando eu vi a primeira vez, eu não entendia e eu não sabia pra onde o episódio ia. Mas eu deixei a história seguir, né? Sim. Mas olhando a segunda vez, eu acho que tem a ver. Eu acho que esse desejo de se encaixar e de... ser entendido, eu acho que foi o que meio que motivou todas as ações do Joey no final. E é engraçado também que essa cena, ela te dá uma descontração muito grande. Você sente relaxado quando você tá nela. Eu pelo menos senti, né? A primeira vez que eu vi, a segunda não. Porque é uma festa, né? Assim. É uma festa, o cara tá dando dicas de sedução, tem né? Tem um humor, querendo. Tem humor e tal. Você acha interessante, é interessante as dicas que o cara dá, né? Não pra aplicar, gente. Pelo não amor pra aplicar. Que fique claro. O cara chega na festa e o Mats fala o que tá sendo aconselhado, né? É um cara magrelo, ele dá pra perceber que ele é bem inseguro. É feio. E ele chega na festa e o Mats fala pra ele entrar no... em uma festa privada de uma empresa. E o que ele fala assim, se você não ficar inseguro, ninguém vai perguntar. E ele encontra uma garota e ele foca naquela garota, é daí que o Mats fala pra focar na loira, que é a amiga dele. Porque daí a amiga ia se sentir interessada e ia querer fazer parte da conversa. Daí ele tenta, começa a puxar assunto. Cara, a história do cavalo é muito cafajeste, velho. É muito cafajeste. Imagina só, você tá lá com uma galera que você não conhece e você chega falando pra, enfim, uma garota que você se interessou. Ou um rapaz, né? Um rapaz, dependendo, né? Chega falando uma história que não tem nada a ver. Tipo, ele começa falando, né? Tem um cavalo lá fora e tem um cara montado nele sem camisa. E um arco. E ele tá com arco e flecha. Aí, tipo, você acredita nisso? Aí o pessoal fala, nossa, não acredito que tem um cara fazendo isso aí lá fora, né? Aí começa, tipo, uma conversa boba a gerar um assunto. É, esse lance dele usar essa história pra começar um papo, eu acho que tem duas coisas, assim. A primeira é que gera uma descontração. E a segunda é que ele não significa absolutamente nada. Não é uma coisa que você tem que se posicionar, não é uma coisa que você precisa mostrar você mesmo. Você é uma situação absurda e é o absurdo por ele mesmo. E se você deixar essa conversa toda, a conversa toda de sedução, pode ser vazia. E tanto que o próprio Matt fala assim, né? Tipo, 90% da sedução é só ouvir. E tipo, mano, isso é tão... Tipo, não necessariamente que... Assim, eu não acredito que relacionamento amoroso se resuma a isso, né? Mas só que se você quiser jogar o jogo da sedução, é só você jogar, mexer as pecinhas certas, assim. Eu acho que mostra também um pouco também de como o jogo de aparências, às vezes, pode reger as relações humanas. Isso é uma coisa legal, porque ele estabelece isso, né? Tipo, ele fala da como relação amorosa pode ser superficial. E depois ele vai para um outro extremo, que é o, tipo, a garota que ele tá tentando chamar atenção não dá atenção, não se sente atraída pela conversa e vai embora. E parando para pensar também, é uma de uma superficialidade tudo que acontece, porque você tá lá numa noite para conseguir uma garota. Um hookup, né? Uma noite só. Pra conseguir uma noite e acabou. A garota que ele realmente estava interessado, que era a morena, né, que tava no momento desinteressada, ela tinha um histórico, ela tinha uma vida, ela demonstrava que no estilo dela de se portar. Por ignorar isso, né, esse histórico, acontece no final dessa cena aí, né? Porque, cara, não tem como separar, né? A mina tava quebrada da vida. Sim, eu acho que entrando nisso... E o cara só queria uma noite. É, entrando nisso que você falou, ele vai tentar conversar com uma garota. E o que o Mats fala é o seguinte, cara, tenta fazer papo de outsider. Ele começa a falar exatamente, ele começa a criticar exatamente o que ele tava fazendo, né? Tipo, ah, essas conversas superficiais, e você fica falando, eu odeio festa, é muito barulho e tal. E vai indo, e até que, enfim, né, a menina pega ele falando com o Dom, né, quer dizer, com o Mats. E outra coisa também que a gente não comentou, é que isso que é legal também, no jeito que é estruturada a narrativa, é que o cara pergunta, o Joey, né, que tá ouvindo a história, ele pergunta assim, mas era só você, né, que eu ouvi dele? Ó, que você acha que tipo de pessoa você acha que eu sou? E daí aparece e corta logo em seguida, que ele compartilhava, fazia tipo um hangout, cara, isso é tão errado. Isso é não, muito errado. Fazia meio que um hangout pra mostrar no Skype caras. Com vários amigos do mesmo porte do cara, tipo, dando dicas, assim, era um coaching... Era um coach de sedução. Cara, de sedução. É exatamente isso, era um coach de sedução. Daí a menina vê o cara, né, que tá sendo aconselhado, falando com o Mats. Como se estivesse falando sozinho, na verdade. É, né? De primeiro eu achei que ia dar merda, nesse sentido. Daí ela fala, ah, vamos pra casa, tal, tá, não sei o que tem. Dá a entender que eles estão indo ali pra um ato sexual, mas só que daí, na moral, toda a conversa que o cara tava tendo, de afirmar o que ela tava pensando, ele só tava afirmando os pensamentos suicidas dela. Quando isso aconteceu, tipo, eu não sei, não lembro se eu vi isso vindo, porque faz muito tempo que eu vi. Eu percebi nessa última vez que eu vi que a conversa dele meio que tava confirmando isso realmente nela. Ela tava falando, é isso aí mesmo. É, foi tenso, cara. Mas é tenso. De novo, né, cara, esse lance de que o cara tava só preocupado com a superficialidade da conversa, que ele não conseguiu perceber as coisas mais profundas. Sim. Enfim, daí o... daí o Mats mente isso também pro Joe, né? Mas é só a gente ver isso, né? Porque pro, o Mats falou que eles não veem o ato sexual. Mas na verdade eles viam. Então Sim. Eles viram o cara ser assassinado. Ele literalmente... Cara, a mina pega o funil e joga veneno. É assustador. É que ela, assim, ele... Provavelmente ele é virgem, não sei. Não sei, não tem como saber. Ele é nervoso com, na hora da coisa. Ele não sabia o que ele fazia, não sabia se ia pro sofá, se ia pra cama, se ia em pé, se ficava sentado, se ficava com uma rosa na boca, esperando, não sabia, tadinho. Aí a mina chega com duas taças de bebida. Aí ela começa a falar, ela chega a falar alguma coisa no ouvido dele, né? Isso é pra ele que eles ouçam, algo assim. É, no... fuck them, ele fala. Pro mundo, né? É. Que se foda o mundo. Agora, a primeira vez que eu vi, eu achei que também a menina, alguma vez na época da vida dela, ela teve aquele mesmo coaching, vamos assim dizer. Ah, você imaginou? Eu imaginei, eu fui inocente. Acho que não faz muito sentido agora, não. E tipo, não, faz sentido, porque as pessoas mandavam ela fazer coisas o tempo inteiro e ela começou, sei lá, a perder a identidade dela. Pô, eu quero fazer aquilo que eu quero. Talvez ela tenha visto aquilo lá no rapaz. Então ela realmente achou que ele tava falando sozinho e tinha coisas na cabeça dele que ele precisava tirar. E por isso que eles se identificaram tanto, né? Então ela fala, vamos fazer isso aqui juntos, né? Aí o que que acontece? Nessa bebida tem algum... Veneno. Substâncias, veneno. E ela obriga o cara a tomar. No primeiro gole que ele dá, ele acha que é uma bebida normal, mas é... O cara começa a passar mal, cuspir sangue. Cara, é. E ela começa a dizer tudo que ela tá na cabeça dela, sobre, enfim, suicídio. De novo, né? Como é bem construído, assim, ele vai te dando algumas informações. Tipo, tá lá desde o começo. Tá lá desde o começo. Mas ele só entrega, de fato, no final, assim. Isso que joga e causa impacto, né? A cara dos caras quando acontece o assassinato é tipo, é engraçado até. E daí o Matt fala assim, apaguem tudo, né? E outra coisa que é interessante em paralelo, cara, é muito Dom Draper. Mas o primeiro episódio do Mad Men, ele tá com uma mulher e tal, ele tem que fazer uma publicidade pra cigarro e tal. Daí ele faz essa publicidade e ele faz esse texto. E quando ele volta pra casa, você descobre que ele é casado, tipo, então causa um choque, assim, tipo, como assim ele tá levando esse tipo de vida e é casado? É, no, isso no Mad Men. E acontece isso de novo aqui, tipo, ele tá levando esse tipo de vida, ele aconselha os caras e tal. Daí quando ele tá levando, pegando o equipamento pra queimar ou jogar fora, ele tá descendo, né, das escadas e ele pisa num brinquedo. Daí você fala, como assim? Que cara é esse? E daí você descobre que ele é casado, né? Tem filho de tudo. Acaba fazendo barulho. E a esposa dele descobre que ele tava fazendo esse tipo de aconselhamento. Daí ela bloqueia ele, né? É, o bloquear não é igual a gente faz no Facebook quando a gente não gosta de alguém. E bloqueia e não pode mais ver suas mensagens, tudo. Traga isso aí pra vida pessoal. No caso da tecnologia do olho, eles chamam de olho Z, algo assim. Pelo menos na legenda tava assim. É, o bloquear deles é realmente bloquear a pessoa. Então o seu olho, ele começa a enxergar só um borrão, a pessoa, e você não consegue ouvir ela, e nem ela consegue mais te ouvir. Vocês estão bloqueados para um pro outro. Você vê tipo como se fosse uma estática. Só a silhueta da pessoa e estática no lugar. E cara, isso quando eu vi aquilo pela primeira vez, isso já foi abordado num episódio de Black Mirror da primeira temporada. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que pesado. É como se a pessoa tivesse morrido pra você. Você matou a pessoa, né, naquela situação de nervoso, de frustração. O Matt fala isso, né? Que e isso é tratado depois, no final do episódio, de uma forma muito mais poderosa até. Ele fala também, né, que normalmente dura uma hora só, que a pessoa tá irritada com você e trava, mas dessa vez foi permanente, né? É uma coisa assim, de novo, né, que é o lance de que ele não necessariamente é uma tecnologia real, mas representa alguma coisa real, que é o lance de que, por exemplo, na rede social hoje isso já é uma realidade, assim. Há um algoritmo no Facebook que faz você ver as coisas que você geralmente vê, então ele só coloca pra você, de novidade, coisas que você já acompanha, então na sua timeline geralmente só vai ter gente que pensa igual a você, só vai ter gente que tem as mesmas opiniões políticas que você, então você vai se prendendo, né, você vai se fechando naquele círculo. E você pode bloquear as pessoas também, né? Tipo, seja de comunicação, seja como for. Mas daí eles levaram isso num nível maior, né? Então, aí tem a próxima historinha, que é o do o Cook, né? O Joe, né, conversando com o Messi, ele vai perguntar: ah, era isso que você fazia de pra verdade. Ganhar a vida, então? Ele falou: não, na verdade eu fazia outra coisa pra ganhar a vida. Esse aí, ele falou, é só meu hobby, né? E é engraçado que você falou, Joe, sobre Mad Men aí, que esse, o Joe, ele pergunta: o que você faz? Ah, você trabalha no marketing? É verdade. Você trabalha na publicidade? É legal isso aí, saber disso. É verdade, verdade. Daí o Matt fala assim: eu vou contar a minha rotina. Daí, um momento que você percebeu o que eu faço, você fala. Daí, conta a narrativa, né, de uma menina que tava fazendo uma cirurgia, você não entende muito bem. Daí ela fala: cara, aquela parte da torrada é tão nojenta. É muito nojenta. A enfermeira, né, vem trazer a torrada. A menina tá na cama, né. Você ouve um monólogo interno dela. Da menina. Isso é muito interessante. A menina fala assim: nossa, essa torrada tá muito torrada. Eu preciso falar isso. Será que eu falo isso? Eu vou falar isso. Daí ela fala assim: ah, tá muito torrada, não gosto assim. Daí ela fala: pronto, agora ela me odeia. E a menina, e a mulher que entrega realmente, tipo, faz uma feição assim, tipo, mano, é muito, muito fútil mesmo, né? É, diz muito sobre a personagem, depois você vê que... E diz muito também sobre a tecnologia, o utensílio daquela tecnologia, né? Daí tem a cirurgia, daí tiram alguma coisa do pescoço, né? Da fonte aqui, ó. Isso, verdade. Daí ela acorda em um ovinho, né? Daí aparece o Matt de novo. E essa cena é perturbadora, cara. É perturbadora, é uma das mais perturbadoras que eu já vi. E tá cheio da série e de muitas coisas também. Mas é interessante falar que na hora da cirurgia também, a consciência dela tá vendo tudo que tá acontecendo. É verdade, de longe, né? De longe, ela fala: cara, o que tá acontecendo? Da onde que eu tô vendo isso aí? Eu tô acordada, vocês estão fazendo cirurgia comigo, eu tô acordada. Aí depois ela vê, da onde ela sai, ela vê o próprio corpo dela. É. E depois ela entra dentro do aparelho. Daí é explicado pra gente que essa tecnologia é o Cook, né? Tem essa tecnologia do olho, né? Que o olho é como se fosse uma câmera, um dispositivo. Daí eles colocam um chip ou alguma coisa assim próximo disso, dessa tecnologia. E esse chip vai meio que assimilando e se replicando, né? Criando uma réplica do que ele tá vivendo ali. Então ele fica um tempo... observando a rotina da pessoa. Ele armazena a própria pessoa dentro daquele chip, tipo as decisões que ela toma, o que ela gosta, o que ela não gosta. Daí, depois disso, é feita a cirurgia e eles colocam... É meio não, né? É uma inteligência artificial da própria pessoa. E daí eles colocam nesse ovinho e eles meio que sincronizam com o resto da casa pra fazer as funções domésticas. Tipo, é aquela velha história, né? Quem não melhor pra decidir essas coisas do que você mesmo, né? Tipo, decidir as rotinas do dia a dia. E coisa simples, inclusive o uso da torrada. Cara, é muito bem trabalhado, né? Porque ele te dá uma informação e ele reutiliza essa informação logo em seguida. Ele faz isso um episódio inteiro, praticamente. É, mas só que daí tem um lance assim, porque é uma consciência, né? É uma réplica da pessoa, é só um computador, mas é uma consciência. E o Matt, ele tá meio ali, ele é um torturador, velho. Sim. Ele é um cara que faz a persuasão pra fazer a réplica trabalhar pra ela mesma, né? Pra versão real dela mesma. É, detalhe, a réplica realmente acho que ela é a verdadeira, entendeu? É, ela é real, pelo menos pra ela. E fica esse questionamento também, será que ela... é uma parte da consciência, ou ela é só um monte de dados? Um monte de algoritmo, né? Como o Matt realmente mas fala. Mas mesmo se for só um algoritmo... É muita crueldade. Ela tá, o simples fato dela tá sofrendo já não é o suficiente pra não fazer aquilo. É, a menina fala assim: não, nem ferrando que eu vou fazer essas coisas, eu não vou ser escravo. Daí ele fala: não, beleza, vou te deixar aqui 3 semanas de solitária. Daí ela, tipo, ele bota em 3... enquanto ele come uma torrada. É muito bem construída a cena, porque é um negócio muito cruel. Mas ao mesmo tempo, junto de um negócio muito ordinário. É a mesma coisa de ter um cara torturando alguém e comendo ao mesmo tempo, assim. Então ele passa esse lance do isolamento e da tortura daquela inteligência de uma forma muito banal, assim. Uhum. E daí volta, né, daí a menina fala assim: ah, tipo, meu Deus, não faça isso de novo. Daí ele falou: agora você vai trabalhar? Daí: não, eu não quero trabalhar. Tá, beleza, 6 meses, mano, 6 meses. Imagina 6 meses. 6 meses dentro de um cubículo que não tem nada, é tudo branco. Parece aquele... parece até divertidamente, eu lembrei disso. Verdade, né? Nossa, velho. Parece muito divertidamente. Tem uma sala de controle lá, que é o que a menina vai controlar, enfim, a vida da... dela mesma. Dela mesma. o cara coloca um timer de 6 meses, assim, e ela fazendo nada lá. Isso é uma coisa que ele fala também narrando pro Joe, ele não pode nem ser mole demais com aquela inteligência, nem ser duro demais, senão ela quebra. Ele vai dando informações do que tá acontecendo, ele tá fazendo a mesma coisa com o Joe, tá ligado? Bem irônico até. Então, depois de deixar 6 meses na solitária, a mina começa a fazer as coisas. Eles fazem essa tortura pra uns negócios muito banais, que qualquer um podia fazer sozinho. Um dos questionamentos que a gente consegue trazer pra nossa vida, o quanto de comodidade a gente quer ao ponto de a gente não precisar fazer nada. Tipo, daqui a um tempo, sei lá, você não vai precisar se mover pra você querer fazer uma torrada, abrir a cortina da sua casa. Mas a que custo, ligar a TV, né? A que custo isso vai acontecer, entendeu? Eu acho que tem um pouco de lance alienação também. Eu tava vendo um tempo atrás, faz bastante tempo isso, uma youtuber falando, não vou falar o nome pra não ficar chato assim, mas ela falando coisas que ela queria ter, e ela fez um vídeo todo falando sobre, tipo, ah, porque, meu, comercial é muito chato, devia ter um dispositivo pra quando você tá assistindo TV e começa o comercial, você pelo menos mutar e mutar sozinho, porque dá muito trabalho você mutar você mesmo. E tipo, cara, tipo, tudo bem, todo mundo tem direito de ter esses pequenos luxos assim e criar essas coisas, mas chega em um nível, vira alienação e não percebe que tem coisas muito mais graves a ser resolvidas, e a gente fica tão focado nessas comunidades que a gente vai, sim, indo e vai passando por cima de coisas relevantes. E a tendência, cara, é o próprio consumismo é colocar isso ainda mais na nossa cabeça. Ó, isso aqui vai facilitar tal coisa na sua vida. Tipo aqueles produtos da Polishop, por exemplo. Sabe? Ah, tem uns que é bom, velho. Não, tem uns que é bom, sim. Mas tem uns que, tipo, cortador de rabanete, por exemplo. Por que que eu posso fazer isso? Eu posso ter a sensação de cortar por mim mesmo? Entendeu? Você perde o tato com essas coisas. Você perde o senso de realidade, às vezes, também. É. Enfim, daí a gente vai pra terceira história, que daí finalmente, depois de fazer todo esse preparo, pô, e o Messi consegue, cara, você percebe, assistindo a segunda vez, você consegue ver que ele apertou o botão certo. Daí, uma coisa que é fantástica, e ver o quanto o Messi é manipulador, que daí ele conta essa história e o Joe fala assim, meu, você não, que crueldade, isso é horrível, ele é uma inteligência artificial, mas ainda é cruel. Daí o Messi fala assim, olha, normalmente a maioria das pessoas não ia se sentir incomodada com isso, mas você se sentiu, você é um bom homem. Tipo, ele atingiu na consciência dele, assim, em cheio. Ele começou primeiro, ó, vamos lá, as etapas que o Messi começou pra fazer ele se abrir. Ele primeiro deu pra ele isolamento, que foi os 5 anos dele sozinho lá, sem falar com ninguém. Daí depois, vem o lance dele começar a se abrir, ele se sentir interessado, o Messi, né? Ele começar a falar das histórias dele, mesmo omitindo algumas coisas que fosse interesse dele. É, e daí quando ele viu uma brecha de humanidade no Joe, ele fala assim, ah, você é um cara bom. E ele fala, não, eu não sou um cara bom. Então fala pra mim, que onda, seu. Tipo, ele mantou. Ele se coloca como iguais até, né? Tipo, ele fala isso, né? Tipo, ah, nós dois fizemos merda na vida. Então tá tudo bem você contar a merda que só você tá fez. Só tá eu e você aqui. É, mano, é muito bom. E você não vê isso sendo construído, né? A primeira vez que eu vi, eu nem imaginei. Mas vendo a segunda vez, é muito nítido. Daí o Joe conta a história, que é uma história. Ele vai juntando as coisas, né? Que já foi dita. É, ele tinha um relacionamento com uma moça. E olha o jeito que ele começa a história. Porque por mais que você dá dó do cara, do Joe, da história dele, ele fez muita merda. Ele foi muito mesquinho também. Tipo, o lance de querer se sentir parte de algo e de essa frustração de não ser aceito pela menina. Ele começa a história falando assim, o pai dela nunca aceitou nosso relacionamento. Ele não começa assumindo a responsabilidade. Ele começa jogando a responsabilidade em outro alguém. E daí ele conta a história que ele tava com um relacionamento com uma menina e eles eram um casal muito de um amigo, né? De um outro casal de amigos. E esse cara, inclusive, é asiático, um detalhe importante. Daí, um dia, depois de um jantar, eles beberem pra caramba, olha como ele vai construindo também. Ele até fala assim, ah, ela tá mais afim dele do que ele dela. Daí ela fala assim, ah... Isso é muito bom, eu percebi também na segunda vez que eu vi. ela tá quieta e tal, mas só que daí o cara acha no lixo que ele, que a menina tá grávida, que ela não queria ter o bebê e tal. Daí o cara, eles brigam e tal por causa disso e ela bloqueia ele. E fica bloqueado de forma permanente. Ela some, vai pra algum lugar. Daí ele sem querer encontrar ela, mas ela ainda tá bloqueada. Ele tenta chegar perto dela e daí o bloqueio foi meio que confirmado de forma judicial, né? Que é outra informação que a gente recebe, que a gente não tinha essa informação antes. Não só você pode bloquear as pessoas, mas dependendo de o que acontecer, elas podem ser confirmadas judicialmente, né? Que é bloqueado e você tem um raio de alcance até quando você pode estar perto dessa pessoa. Até aí eu acho que, tipo, eu acho que o sistema foi meio que injusto com ele, porque ele só tava querendo saber da suposta filha dele. Sim, porque ela não queria ter o bebê, mas nesse reencontro que ele viu ele ela tava grávida. Isso, voltando, só mostra a silhueta da pessoa. Isso. Ele tenta mandar as cartas pro pai e tal, e o pai provavelmente não manda pra ela. Daí ele decide visitar a casa deles todo Natal. Sim. Daí que vai entra a temática de Natal de novo. E tem uma frase que ele fala, que embora eu não consiga ver nada, ver que a coisa tá lá já é alguma coisa pra mim. E eu lanço também que bloqueia a foto também. Até foto da pessoa você não consegue ver. Bloqueia a foto e a filha da pessoa. O judicial, ele bloqueia os filhos também. E o Mats, ele não sai da pose dele, né? Até nesse momento ele fala, eu sei que é isso também. Ele começa a criar empatia, né? Cara, essa parte eu achei muito doente. E o lance que a gente tava começando mais cedo, né? Que tem a música no karaokê, né? Que o nome da música, se eu não me engano, é... Who knows what love is. E é muito doente, cara, essa letra. E várias músicas de antigamente, 50, até 80, assim, se você for ver a letra, é muito de um negócio meio stalker. E eu acho que a letra dessa música é a mesma coisa, assim. Sim. E o que o comportamento do cara faz é muito esquisito, cara. Tipo, não, eu acho que foi ruim o que ela fez por ele, mas o lance dele continuar assistindo é quase doentio, cara. Mas eu falei a mesma coisa, cara. Não, mano, é doentio. Não, não é doentio, você se põe no lugar. Eu tô ligado, mas tem uma hora que você tem que deixar ir, cara. Mas o seu filho, cara. Mas então. Se fosse só ela, eu acho que ele tava conformado com o fato de ser só ela. A partir do momento que ele viu ela grávida, ele falou, cara, eu preciso ver meu filho. Entendeu? Ah, não sei, cara, eu acho esquisito. O lance dele ficar olhando, é meio quase voyeur, não, porque voyeur é sexual, assim, mas esse lance é stalker mesmo, de ficar observando de longe e ficar com essa obsessão por anos. Tanto que no final, quando ele faz o que ele faz, não é à toa, assim, era um negócio que já tava crescendo, sabe? Uhum. Enfim, daí ele continua visitando essa casa por anos, até que um dia ele vê, tipo, ele tá assistindo TV e tem um noticiário de uma morte de uma moça e tá lá, a menina, né? Daí quando morre, acaba o bloqueio. Tira a namorada dele, né? Por isso que eu falo, tem muito de tragédia grega, parece, assim, Black Mirror. São tragédias. E o final vai remeter quase a isso também. Porque, mano, a mina morre. Tipo, simplesmente assim. E quando ele finalmente acha que vai ter a resposta dele, ele vai chegar lá e visitar a casa, a mina é asiática. Tipo, mano. Cara, eu quase joguei o computador. Falei, nossa, cara, eu não acredito. Eu falei aquele japinha, eu sabia. Tem insinuação. Tem uma insinuação. Quando ela tá cantando karaokê. No karaokê. Ah, detalhe também, essa música é uma música que toca também no segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror também. Só sim. Curiosidade. E daí ele vai falar com o pai dela, né? Que o pai dela começa com aquela história, vai embora, você não tem nada pra você aqui. E ele trouxe um globinho, né? Tem o lance do relógio, né? Tem duas coisas que a gente não comentou. Que tá mostrando coisas desse arco o tempo todo, que é o lance do relógio, que enquanto o Matt está contando as histórias dele, o Joe repara um relógio na parede e fala, meu, esse relógio, ele não tava aqui antes. E tipo, não, relaxa, tipo, o Matt se desconversa. Tem uma parte que é muito boa, cara, que é o lance do barulho, você reparou isso? O Joe tá ouvindo a história dele, ouve um barulho na nuca e eu ouvi com fone, né, então o barulho veio... Parecia que tava vindo da nuca dele, ele olha pra trás e não tem nada. Uhum. Que meio que simulando o barulho pra tirar o cookie, né? Ah, verdade. Eu fiquei você, me perguntando. Você pegou isso? É, esse barulho, ele olha pra trás, é, o barulho é a serra, ou sei lá, o furadeira pra tirar o cookie. Não, mas não faz sentido, porque ele já tava falando tudo o que ele tava falando. Não, ele não tava. Mas de qualquer forma, é um vestígio de que ele é um cookie. Quando você tá vendo e quando aparece esse barulho, você não sabe que ele é um cookie. Ou que ele fez a operação. Ah, tá. É uma informação de narrativa. Enfim, daí quando ele vê que a filha não é dele e tal, ele pega esse globo e bate, mata o pai da menina e vai embora. Daí mais tarde contaram que a menina saiu pra fora pra buscar... Daí nessa hora tem uma coisa muito legal de em termos cinematográficos que o... Daí cê, na primeira vez eu percebi, mano, tem alguma merda acontecendo muito louca aí. Porque o Matt fala assim, né, tipo, ele começa a falar, e aí, o que você fez? O que tá acontecendo? Ele muda a posição. Sim. Daí, e nisso muda a iluminação também, você reparou isso? Eu reparei. Que a iluminação fica muda. Mais escura, não é, fica? É, fica escura. E ele começa a olhar assim, tipo, o que é esse lugar? Parece que isso vai pros personagens também. Não é só a gente que vê, né, o espectador. E daí ele conta que a menina tentou buscar ajuda. Cara, é cruel demais, né? É muito cruel essa história. É, uma menininha, deve ter no máximo uns 4 anos de idade. Daí mostra a cena da janela que eles estão, né? De... a neve e a menina... a árvore e a menina caída, né? É uma cena muito forte. Sim. Daí O mestre fala assim, você confessa? Daí, sim, eu confesso. Daí ele tira a máscara de vez e fala, bum, consegui. Tipo, pra ele era só mais uma jogada, tipo, sei lá, de sedução ou de argumentação. Entender a cabeça persuasão, das pessoas. É, de persuasão. Pra ele era só mais um jogo. Era um jogo. Uma coisa interessante também é que, assim, esse assunto já foi levantado em outros episódios, mas é o lance do uso da tecnologia para punição judicial, que tem o episódio do White Bear, né, que nossa, que tem aquele parque da justiça que é um negócio bizarro, e nesse tem, eles usam uma inteligência artificial para julgar o cara, então é bem no final, né, que ele levanta essa discussão, mas tá aí para debate, né. Até onde algumas tecnologias podem ser usadas para julgamento. Eu acho que é quase a mesma discussão do Minority Report. Tipo, se você pudesse julgar alguém pelo que ele vai fazer, ou se você pudesse julgar alguém pelo que ele falaria, sabe? Então, é bem curioso. Daí o Mats, ele fez esse job, né, para ser solto, mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha que ser bloqueado, né? A ficha dele fica meio que vermelha, né? Tipo, as pessoas veem ele é marcado como um negócio vermelho. E um negócio que eu achei interessante, cara, ouvindo os caras do Handicast falando sobre esse episódio, que tem, nos Estados Unidos, tem um lance de quem é preso por atentado ao pudor, ele é meio que marcado no registro dele, um código vermelho também. E às vezes as pessoas passam a vida toda, sei lá, o cara cometeu um negócio na década de 70, e hoje o cara pode entrar no registro e ver lá e ser condenado por isso, né? E esse sistema tá aberto pra qualquer um, assim. E segundo o que os caras estavam falando, quando você chega numa nova vizinhança, você tem que chegar no lugar e falar assim, olá, meu nome é tal e eu sou um sex offender, né? Então é um negócio muito pesado, assim, a pessoa é marcada pelo resto da vida. Tipo, verdade, ele... isso? É. Ele pode, tipo, não necessariamente que ele tem que fazer isso, mas é meio que o mais polite, né? É o mais educado a se fazer. Black Mirror, arte imitando a vida. Totalmente, né? Ou a vida imitando a arte. Ou a vida imitando a arte, cara. É bem bizarro. E, tipo, isso é um fato, assim, que principalmente esses crimes voltado pra área sexual, assim, é muito difícil as pessoas esquecerem. Outra coisa interessante também é o lance da, tipo, provavelmente o Joe, daí a gente descobre, né, que o Joe que a gente tava acompanhando no episódio todo, na verdade era um cookie. E o Joe de verdade, eles chegam pra ele e falam assim, você não precisa falar não, já falaram por você já. Inclusive, Feliz Natal, mano, é de uma crueldade. Aquele pessoal é muito cruel. O episódio todo, assim. O episódio todo. Daí, quando os caras estão indo embora, né, pra... pra feriado de Natal. Um deles fala assim, tá programando o cookie, ele falou, ah, vou deixar ele aqui não sei quantos mil anos, tá ligado? É, por mil anos, no looping. Num loop infinito. É, cada minuto ser um, não sei quantos anos e tal. Daí ele falou, eu posso fazer isso? Tipo, daí, ah, vai, que se dane, desgraçado. Daí ele fica com aquele loop infinito e termina com a câmera fazendo aquele looping também da casa, da casinha no globinho lá, abrindo até chegar na janela. E assim, naquele looping eterno. Pra reforçar meu argumento que Black Mirror é quase... é uma tragédia grega, tem o mito de Prometeu, né, que acontece a mesma coisa, que Zeus, pra castigar ele deixa ele amarrado no alto de um monte e todo dia um corvo vinha comer o fígado dele e o fígado dele regenerava por outros dias pra ser comido de novo. Então esse lance do castigo eterno, né, e como é desproporcional, assim, porque se a gente for pensar em uma ética do cookie, assim, o cara foi castigado por um negócio que ele não fez, ele não é o Joe. E por nenhuma quantidade, mesmo se ele fosse castigado, é nenhuma quantidade, tipo, nenhuma proporção excessiva. Excessiva, é desproporcional, assim. Então, cara, você termina mal, você não sabe o que você quer fazer. Quando eu assisti no Natal de 2015, foi bem legal. Assista no Natal esse episódio aí. Um episódio pra toda a família, quando o pessoal tiver fazendo aquela preguiça pós-ceia. Tá esse episódio. Você já tá com a barriga cheia, olha só. Meu Deus, que experiência, cara. O quê? Imagina só. Não assistam com a família, gente. Por favor. É só lembrando também que dia 31 agora vai lançar a quarta temporada do Black Mirror. A gente vai ver os episódios aí. De repente até rola um cast sobre um dos episódios. É isso, esse é o episódio de estreia, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ouvido até aqui e fique de olho aí para as próximas coisas que a gente vai estar postando e tal. Obrigado por ter ouvido e até a próxima. Falou!